quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, mãe, de gueto para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. Chegamos ao último programa do Histórias do Velho Oeste. Nos últimos 6 meses, estivemos aqui e trouxemos algumas vozes e histórias que são parte da construção da Zona Oeste do Recife. Hoje, temos o orgulho de trazer a história da nossa querida rádio comunitária Aconchego. Nesse programa, pedimos para algumas pessoas que fizeram parte da história da rádio gravarem um áudio com alguma recordação ou momento marcante. E a gente vai trazer essas histórias para vocês hoje. A rádio comunitária Aconchego, ela fica localizada entre os bairros do Engenho do Meio, Rola de Fogo e Sítio das Palmeiras. E há 5 anos desenvolve um trabalho focado no tripé de comunicação livre e popular, soberania tecnológica e saúde integral. Então, para abrir o programa de hoje, eu trago o meu próprio relato. Eu sou Saci, sou responsável na Rádio Aconchego pela manutenção técnica e pesquisa relacionada à tecnologia e a novas ferramentas que a gente possa usar no nosso cotidiano. Para mim, uma coisa marcante na rádio, assim, muito forte na rádio, é o fato da gente conseguir operar totalmente, 100% em software livre. E isso é um fato que a gente é muito devedor, a gente constrói junto à comunidade de rádios e software livres, uma comunidade latino-americana, que ela, a presença dela é basicamente digital, e ela envolve tanto pessoas da programação, quanto comunicadores, comunicadoras populares, pessoas do campo da formação, da educação popular, e nesse meio de gente todo, estamos nós da Rádio Comunitária Aconchego e pessoas, rádios de toda a América Latina. Nessa comunidade a gente desenvolve o sistema operacional EtherTix GNU Linux. E é um sistema operacional completo para rádios comunitárias, por exemplo, só com um pendrive conseguir botar no computador e já botar sua rádio no ar. Então, para mim, uma coisa marcante nessa minha história na Rádio Comunitária Aconchego é justamente esse encontro digital com a comunidade de pessoas de toda a América Latina que temos o mesmo propósito. Que se em algum momento a gente aqui em Recife pensava que a gente estava muito isolado em querer fazer uma coisa 100% software livre e a gente não via essa demanda por outros coletivos, por outras organizações na nossa cidade, foi muito gratificante quando a gente encontra essa comunidade de pessoas de toda a América Latina com esse mesmo propósito que a gente. Então acaba reforçando, acaba dando muita força pra gente E para mim esse é um momento muito marcante da história da rádio, né? Esse encontro acontece justamente nos primeiros passos da Rádio Comunitária Aconchego. É isso. Para saber mais sobre a rádio, sobre essa questão da tecnologia, qual o lugar da tecnologia na organização da rádio, eu convido vocês a acessarem nosso blog, né? radioaconchego.milharal.org. Segue Histórias do Velho Oeste. A Toca do Saci é um almanaque popular de tecnologias e vai ao ar toda semana aqui na Rádio Aconchego. Hoje, o tema da Toca do Saci é a pergunta: o que são os computadores? Saudações a todas e todos os ouvintes. Eu sou Enio, participei da Rádio Aconchego em seu início, na sua fase embrionária, da qual a gente traz algumas boas lembranças. A gente começou ali Flor, Anne e eu, no intuito de permanecer fazendo rádio no então Centro Integrado de Saúde, e de onde a gente tinha participado da Rádio Lama, que desfeita, a gente resolveu continuar, manter e batizou com um novo nome, Rádio Aconchego. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. E uma boa lembrança desse momento, desse início, foi a gente tateando para ver como é que fazia para botar a rádio no ar, para ver diversas questões de programação, de produção. E aí a gente recebe um convite de um professor da Unicap, Lula, salvo engano, Luiz. E aí a gente vai participar de uma aula sobre rádio comunitária. Eu acho que foi um momento importante para a gente, assim, de fortalecer, de trocar experiências, de reconhecimento do que a gente buscava fazer, da experiência que a gente já trazia também da outra rádio. E a gente pegou um carro emprestado. Nesse momento o Gus já tinha chegado na rádio também, e se eu não estou enganado. E aí ele foi dirigindo também, foi bem engraçado, assim, foi uma aventura. E as meninas, sobretudo o Flo, ficaram... Foi bem engraçado a parte do carro, assim, e a participação na aula também. Foi um momento legal. Acho que outro momento também, eu me afastei depois da rádio, fui pai. E aí quando eu retorno, a configuração era outra. Fernando, Teteu já tinham chegado, Gus estavam tocando, Magu. E aí eu comecei a participar e foi o momento de fazer um programa junto com o curso de nutrição, com a disciplina que estavam à frente duas professoras muito bacanas, Jailma, Leopoldina. Alô, alô, bom dia você que nos acompanha aqui na Rádio Aconchego. Estamos começando mais um programa Prato Cheio, um programa sobre educação alimentar e nutricional. E aí fazer todo o processo de fazer oficina com a turma de nutrição sobre rádio comunitária, a gente fazer a questão de distribuição de tarefa, produzir o programa, entrevistar, preparar texto, fazer ao vivo. E aí no primeiro semestre foi piloto, no segundo semestre a gente fez ao vivo semanal. E aí foi um momento bacana também, assim, de estar com a rádio no ar, estar fazendo ao vivo, estar interagindo com o CIS, com o usuário, com o trabalhador e com os estudantes da UFPE também. São algumas das boas lembranças que a gente traz desse momento aí da Rádio Aconchego. Boa tarde. Eu sou Ari Mateia. E eu sou Leônia Lea Malta. Estamos iniciando mais uma Hora do Aconchego. Boa tarde, Lea. Boa tarde, Arimateia. Hoje a gente traz a poesia de protesto, que é um grito libertário invocado por aqueles que lutam contra o regime ditatorial. Eu sou Leônia, conheci a Rádio Aconchego desde 2014, eu acho, no início da minha passagem pelo CIS. Eu sou usuária do CIS. Na rádio eu participei de oficinas, gravei vinhetas, fiz parceria em programas, fiz amizades, mas nunca assumi o dial sozinha. Eu ficava nervosa, uma aflição de não saber manejar aquilo tudo. O mais legal de tudo foram as amizades. Gustavo, Fernando, Magu, Enio, Cacá, Teteu, Priscila. Destaco a rede de programação, as informações, as músicas, interagindo com a comunidade, o entorno. E ao longo do tempo, Essa programação foi amadurecendo, se diversificando, atendendo a vários públicos. Eu vejo a rádio como um lugar onde o ouvinte se torna protagonista, é convidado a fazer um programa personalizado. E nesses tempos pandêmicos, a rádio se tornou uma forma de aglomeração saudável. Aproximou amigos em seus afetos, trocas. É isso, a rádio tem esse poder de unir as pessoas em todos os momentos, né? E a rádio tem uma programação musical incrível, eu adoro. Do alto da janela vejo, por lentes verdes, o muro. E por cima do muro, árvores de diferentes formatos, tamanhos e diversidade. Nenhum vento balança, nenhum vento balança. A não violência reina. Bom dia. Do alto da Meu nome é Cidésio, sou conhecido por Cidinho. Do alto da Fui convidado janela. Por Rafael para participar fazendo um programa na Rádio Aconchego. Fui para passar só uns dois programas e fiquei um ano e um pouco mais. Fizemos um programa conhecido como O Melhor da Música, trazendo informações, muita música boa, fazendo análise das músicas, dos cantores, né? Trouxemos também um programa, ou dois ou três programas que fizemos, trouxemos entrevistas. E foi um período muito bom, experiência maravilhosa. Eu participei de reuniões com o grupo todo da Rádio Aconchego. Bom dia! Seja bem-vindo! Uma ótima quinta-feira para você! Venha viajar conosco pelo mundo dos grandes hits nacionais e internacionais, no melhor da música. Essa Rádio Aconchego, ela tem um trabalho voltado para as comunidades próximas, né? Um trabalho social e um trabalho comunitário realmente, né? Ninguém recebe nada, é um trabalho voluntário, mas de uma experiência espetacular. Eu nunca tinha trabalhado em rádio até aquele momento. Mas a gente, com os programas, a gente vai começando a se atualizar, vai aprendendo, né? A rádio ensina muita coisa, é um meio de comunicação muito forte. E a gente vai começando a entrar dentro das comunidades, levando informações, trazendo aprendizado, né? Como a gente fazia várias experiências com pessoas da comunidade dentro da rádio. E também preparando o corpo para a formação de outra rádio comunitária. Ok? Grande abraço do Cidinho. Em tempos de guerra, lutar com as armas de Marielle, com os olhos de Marielle, com as palavras de Marielle, com a força de Marielle, com a beleza de Marielle, pela luta de Marielle, até que o céu, que já tem muitas, pare de ganhar novas estrelas. Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Olá, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Rádio Aconchego. Eu sou Magu, eu passei pela Rádio Aconchego, né? Fui uma das integrantes da rádio durante 2 anos. Me sinto ainda um pedacinho da rádio, né? Me sinto bastante esse pedacinho da rádio. porque foi uma etapa da minha vida assim bem marcante, né? É bem bonita também. Eu morava no Engenho do Meio mesmo, tipo, bem pertinho, assim, quase atrás da onde fica localizada a rádio, né? Do SIS. E cheguei na rádio, assim, sem muitas intenções, né? Tipo, pessoais, assim, né? Tipo, não sabia, não tinha nenhum programa em mente, não sabia direito o que é que eu queria fazer, né? Até porque eu não entendia muito bem de rádio. E aí eu fui aprendendo, né? Eu fui vendo o que poderia ajudar, no que eu poderia ajudar ali dentro. E aí eu fui aprendendo várias coisas, assim, muitas coisas, desde de como mexer na mesa de som, a programar músicas, né? A falar também. Eu sempre tive essa trava muito grande de falar em público, falar para as pessoas ouvir, falar ao vivo. Nesta segunda-feira, dia 11 de abril, às 2 horas da tarde, teve início o 23º Fórum de Práticas Integrativas. Neste mês, o tema foi o Teatro do Oprimido, método criado por Augusto Boal. E a rádio 70, que busca fazer me ajudou bastante a desenvolver essa comunicação, né? E aí, umas coisas muito massas, assim, que eu fui aprendendo com a rádio, né? Eu já ali dentro mesmo fui... presenciei muito forte essa coisa, né, das pessoas, da comunidade mesmo, né, das usuários do SIS, se aproximando, sabe, se identificando, querendo saber que rádio é essa, né, a gente pode usar, a gente não pode, de quem é nossa ou não é. E aí veio muito forte esse aprendizado de como a rádio, ela é... Não é um mero objeto, né? Ela é um instrumento muito poderoso, assim, de organização comunitária e de comunicação comunitária, né? Às vezes a gente fica tão apegado à questão do celular, das redes sociais, né? E o rádio, velho, o rádio é uma comunicação direta, assim, sabe? Tipo, quase um telefone. Alô? E aí? Tá rolando isso e isso aqui? Chega aí, sabe? E muito potente, né? Porque ela... alcança a várias pessoas, até milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso me fez entender essa magia, esse encanto, né, da rádio. O segredo que a rádio tem, né? E me apaixonei fazendo ali mesmo, sem saber previamente fazer, mas fazendo e aprendendo, sabe? E foram 2 anos nessa pisadinha, assim, né? Nós... E as usuárias, né? Algumas mulheres que foram se tornando integrante também, né? Integrante, protagonista, ativa, assim, dentro da Rádio Aconchego. É uma passagem da minha vida que eu sinto muita saudade, lembro com muito carinho. E sou muito agradecida demais, assim, por tudo. Tudo que vivi, tudo que aprendi e todas as pessoas que compartilhei os momentos ali dentro, né? É isso. Um cheiro. Você sabia que existe uma rádio comunitária no Engenho do Meio? Quer colocar músicas, falar sobre sua vida, fazer um programa de rádio? A Rádio Comunitária Aconchego está esperando por você. Pode... Olá, minha gente, aqui é Teteu, fui integrante da Rádio Aconchego por alguns bons anos e agora estou aqui em Arco Verde. E foi me pedido para eu compartilhar aqui um pouco algumas lembranças minhas, né, junto com a Rádio Aconchego, que foi uma casa para mim durante muito tempo, foi um espaço que me deu um sentido, assim, político, existencial mesmo para a vida, assim, com quem eu tive junto com pessoas incríveis. Então, vou demorar mais muito não, vou falar, assim, alguns momentos. Me vem 4 momentos na cabeça. Ah, o primeiro, assim, muito afetivo, foram os 3 anos de Poeira Criativa. Então, eu junto com o Gus, a gente tocou durante 3 anos... de forma constante, um programa de arte, que entendia que arte é a vida e não o espetáculo. Você já pensou na arte que é levar o cada dia? Então, a gente pôde conversar com muita gente, assim, que fazia diversos tipos de arte, assim, desde arte mais consagrada, enquanto tal, outras pessoas com outros ofícios e o elemento artístico, assim, de suas práticas. Então foi lindo, assim, ir construindo isso na parceria. Então, ter participado do Poeira Criativa foi foda, assim. Outra lembrança, assim, muito boa que eu tenho foi um momento que a gente organizou uma oficina de rádio voltada para as usuárias do SIS. Então, para mim, educação popular sempre foi uma coisa assim que me motivou para a vida. E aí a gente ter feito essa oficina com usuários do SIS e a gente junto, né, e debatendo rádio, produzindo. E aí teve um momento para mim muito marcante, que foi quando a gente compartilhou nossas experiências antigas, assim, com rádio, experiência de infância. E aí pude perceber como o rádio era um elemento afetivo, assim, na vida de tanta gente. Então, eu queria botar, assim, esse segundo ponto. Um terceiro ponto, para mim, muito importante, foi como virou um lugar de referência, assim, durante essas eleições agora de 2018, né, isso, se não me engano. Então, da gente fazendo a campanha, de tentando campanha contra o fascismo, né? Nessas eleições, e a forma como a gente conseguiu se articular junto com o SIS, junto com outras pessoas da comunidade e pessoas de fora, de organizar um culto ecumênico na Praça do Engenho do Meio. Foi muito foda, assim, ver um coletivo grande, fruto de muitos anos de trabalho, assim. Foi muito potente. E aí eu já passei aqui dos 3 minutos, então vou deixar esses momentos que eu trouxe. Teriam muitos mais, mas eu não saberia nem como parar. Por onde começar até sei, não saberia como parar. Então mande um salve aí para todo mundo com quem eu tive muita honra de construir junto essa história afetiva, política, criativa, que é a Rádio Aconchego. Um abraço! Boa noite esse povo que está aqui na Zona Oeste de Recife, aproveitando esse início de primavera, uma primavera chuvosa. Essa chuva acho que não vai passar nunca, né? Então, Recife frio nesse clima, a gente curtindo mais um Poeira Criativa, nessa noite recifense, barulhenta, deliciosa. Gus? A ver. Eita, agora tá de boa. Boa noite para nossos queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego nesse 8. Galera, aqui é Luiz Cabreira, participante da Rádio Aconchego de 2014, quase dos começos da rádio. E na rádio faço de tudo um pouco, né? Já trabalho muito com edição de áudio, já fiz programas informativo, cultural, participei do Poeira Criativa, participei do Informativo Radioactivo e participo também da gestão do espaço e das formações também. Momentos marcantes são vários, né? Muito tempo, são 6-7 anos já de vivência na rádio, mas eu queria destacar alguns. Um deles foi as oficinas que a gente deu de comunicação comunitária nas ocupações secundaristas, aqui em algumas escolas da zona este do Recife. A gente levou uma proposta de oficinas de LAMB, audiovisual, o que terminou colando foi o LAMB. Então a gente produziu vários stands e vários lambis com os estudantes que estavam ocupando, e foi bem massa. A gente teve uma repercussão muito boa por parte dos estudantes, uma recepção muito legal. E foi um momento bem marcante para mim, porque a partir disso, a partir dessa ideia, a gente foi desenvolvendo outras coisas, né? Outro momento importante foi o Poeira Criativa. Foram 3 anos e um pouco mais de produção semanal de um programa cultural, artístico, com Teteu, com Rafael, como parceiro aí, sempre presente. Outra coisa também muito importante para mim, que ainda hoje levo comigo, a questão da serigrafia artesanal. A gente aprendeu essa técnica de serigrafia artesanal com Paulinho do Amparo para fazer umas camisas para a rádio, precisando de dinheiro. E isso, hoje eu faço trabalho com isso, eu desenvolvo oficina de serigrafia artesanal, então é uma coisa que me marcou muito. E por último, uma coisa que também acho que foi massa, foi a Noite do Aconchego, em seus inícios, que não era um programa, sim, era um evento que a gente tentou fazer para arrecadar fundos, mas não conseguia. A gente saía perdendo dinheiro cada vez que fazia, mas era um momento de encontro com amigos, a gente fez pizza caseira, fez muqueca de banana para vender, mas vendeu pouco, não sabia cobrar, mas a gente ainda está aqui, firme e forte, construindo esse espaço de comunicação comunitária e popular na zona oeste do Recife. E é isso, galera. Abraço para todos. Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. O Histórias do Velho Oeste está chegando ao fim. E nesse último episódio, contamos um pouco sobre a trajetória da nossa querida Rádio Comunitária Aconchego, situada na Zona Oeste do Recife. Eu sou Pri Oliveira, faço parte da rádio desde 2018 e dentre as coisas que faço por lá, assumo a curadoria musical, buscando sempre trazer vozes diversas, vozes negras e muita música boa. Na Aconchego eu também produzo e apresento Sessões Exóticas, que esse ano vai para a terceira temporada e tenho a alegria de fazer um programa do meu jeitinho. Sessões Exóticas no ar. Hoje é quinta-feira, hoje é dia do programa musical da casa, Sessões Exóticas, apresentado por mim, Priscila, vulgo Exótica. Nesse mês a gente está fazendo a programação especial Novembro Negro e, como eu falei na semana passada, vão rolar alguns especiais. Nesse tempo que eu integro o coletivo, muita coisa legal aconteceu, mas tem dois momentos marcantes que eu guardo com muito carinho. Um é o Botando Banca na Feira, onde toda quinta colocamos um carrinho de som na calçada em frente ao CIS, juntamente com a feira orgânica que acontece por lá, e vendemos camisetas e cartazes estampados com serigrafia artesanal por nosso querido amigo Gus Cabreira, integrante da rádio. E nesse dia temos um momento de conversa, troca, música e informação para além do nosso estúdio. Quando acabar a pandemia, voltaremos. O outro momento é a Noite do Aconchego, programa que apresentamos ao vivo e de casa durante vários meses da pandemia e que foi um momento de muita troca e coração aquecido em meio ao distanciamento social que vivemos. Quem viveu esse momento com a gente sabe que foi muito massa. E em breve vem aí uma nova temporada, então fiquem ligados. É isso, galera. Você que acompanhou o Histórias do Velho Oeste agora pôde conhecer a história da Rádio Comunitária Aconchego também. E eu deixo aqui o convite para continuarem ligadinhos na gente através do nosso Jardim Digital, que é o nosso blog. Por lá, vocês têm acesso aos conteúdos produzidos por nós e por coletivos que fazem parceria conosco. É só chegar em radioaconchego.milharal.org e sejam bem-vindas e bem-vindos. O Histórias do Velho Oeste se despede por aqui, agradecendo a companhia de vocês e a nossa equipe durante esses meses de trabalho. Nosso muito obrigada, um forte abraço e até a próxima! O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.